bom dia maravilhoso. Bom dia maravilhoso. Bom dia maravilhoso. Bom dia maravilhoso. Bom dia maravilhoso. Bom dia maravilhoso. Bom dia maravilhoso. Bom dia maravilhoso. Bom dia maravilhoso. Bom dia maravilhoso. Bom dia maravilhoso. Bom dia maravilhoso. Bom dia. Cheio de bênção. Bom dia maravilhoso. Show de bola. Bom dia. Que dá pra ser dia. Bom dia. Me dá você dia. Bom dia. Me dá você dia. Bom dia. Me dá você dia. Essa noite eu vou pro baile, pra bailar de noite. E amanhã eu vou pro baile, pra bailar amanhã. Por quê? Se ela dança, eu não danço, porque eu sou muito tímido. Eu fico lá no fundo só olhando as pessoas. E eu fico perguntando o que foi que eu faço. Todo mundo dançando, só que eu vou dançar. Eu quero rebolar até o chão. E depois vem comigo, vem dançar até o chão. E vamos contra a guerra, contra o imperialismo. E eu disse amigão, só bora então. Tem que dar banho, tem muito sexo no quarto. É o bonde do payday, chegando pra peidar. Peidão, peida sem parar. É o bonde do peidão, chegando sem parar. Tem pedido, tu chegou, é o peido sem parar. Na boquinha da gatinha. Peido na boquinha da menina. Peido. Boquinha da mocinha. É o peido, é o bote. Dancei essa porra. Tá bom, gato. Tá bom, gato. Tá bonito, gato. Tá bonito. Você não tem que ser mais nada, meu amigo. Você não tá excelente. Eu tiro. Tá bom. Vou encerrar aqui a gravação nesse momento. Eu acho que tá excelente. Eu acho que esse foi melhor álbum que já saiu esse ano hoje. E com certeza é melhor que os últimos álbuns já lançados sempre, tá ligado?